Capítulo 20. Então Zofar de Naamá respondeu: preciso falar, pois é profundo meu incômodo. Tive de suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco, e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora como seu próprio excremento. Seus conhecidos perguntarão: onde estão eles? Passarão como um sonho e não serão encontrados. Desaparecerão como uma visão na noite. Aqueles que os viram não os verão mais. Suas famílias não os reconhecerão. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora sejam jovens e vigorosos, seus ossos serão deitados no pó. Desfrutaram o doce gosto da perversidade e a deixaram derreter sob a língua. Ficaram com ela na boca para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago. Torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitarão a riqueza que engoliram. Deus não permitirá que a retenham. Sugarão veneno de cobra. A língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão os ribeiros, os rios de onde emanam leite e mel. Devolverão tudo pelo que trabalharam. Sua riqueza não lhes trará alegria, pois oprimiram os pobres e os deixaram desamparados. Tomaram casas que não haviam construído. Sempre gananciosos, nunca satisfeitos, perderam tudo com que sonharam. Comem até se fartar e depois não sobra coisa alguma. Por isso sua prosperidade não durará. Em meio à fartura enfrentarão aflições, e o sofrimento os dominará. Que Deus lhes encha o estômago de problemas. Que Deus faça chover sobre eles sua ira ardente. Quando tentarem escapar da arma de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles. Seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo o que lhes resta. Os céus revelarão a culpa dos perversos. A terra se levantará contra eles. Uma inundação arrastará suas casas. A ira de Deus cairá sobre eles como chuva torrencial. Essa é a recompensa que Deus dá aos perversos. É a herança decretada por Deus.